eu não preciso mudar pra dizer que é nós na pista. Então se liga, que aqui um gueto faz o homem um Scarpa seu. Não vale uma Dona Ivone. Vivemos do SWAT show e não de sobrenome. Aqui não tem quem nos nome. Somos doutrinados. Quero ver vocês pagar de pá. Vivendo aqui desse lado. De LED é fácil, vilão aqui é mato. Saber lidar com os fatos, situação é fútil. Tem que ser zica sim, jamais correr atrás do fim. Bater de frente, jão, em qualquer situação. É nós aqui, seis lá, pra ninguém sair na mão. E no extremo, onde o remédio é próprio veneno. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Retrato no mundo que não se apaga, mas que se propaga. Declarando effect, suspeita quem vos fala. Aquele que nunca joga toalha. E mesmo vivendo num nível mais elevado do extremo. Extremo. E no extremo, onde o remédio é próprio veneno. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Retrato no mundo que não se apaga, mas que se propaga. Declarando effect, suspeita quem vos fala. Aquele que nunca joga toalha. E mesmo vivendo num nível mais elevado do extremo. Extremo. E no extremo, onde tudo acontece, onde os fortes prevalecem, nessa impressão que se sucede, onde só morre da mesma espécie. Então vamos chegar mordendo, lutando e não cedendo. Temos que ser exemplos. Era pra ser de cima para baixo, mas vai ser de baixo para cima. Porque vivemos sempre na dificuldade. É isso que fortifica nossa perseverança e honestidade. Uma das coisas que não pode arrancar da gente nesse mundo. Com essa rima eu vou do extremo ao mundo, formando meu próprio universo, onde meus versos se adequam ao ritmo com a perfeição impressionante. Igual a transformação do carvão em diamante, e lapidando rimas e transformando em poesia universal. E no extremo, onde o remédio é próprio veneno. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Retrato no mundo que não se apaga, mas que se propaga. Declarando effect, suspeita quem vos fala. Aquele que nunca joga toalha. E mesmo vivendo num nível mais elevado do extremo. Extremo. E no extremo, onde o remédio é próprio veneno. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Retrato no mundo que não se apaga, mas que se propaga. Declarando effect, suspeita quem vos fala. Aquele que nunca joga toalha.